I thought I heard a fear. Ha! In the agony star. A coup. E hoje tem social. Marco banda constru. Cola comigo tá bom. E liga de batom. E desce sobe o mão. Tô pronto de novo. As partes entram e saem. Os pivete fica doido. E hoje tem social. Marco banda constru. Cola comigo tá bom. E liga de batom. E desce sobe o mão. Tô pronto de novo. As partes entram e saem. Os comédia fica doido. As mina frevo vagaba, rotina, chola, banda, bandida, combinação pra minha cena. Bora pro que domina, social light normal. Bora em my body, fumar, lupra na cara mil graus. Hoje a vibe não para, o esquito se pra sorrir. Então bote um pra legalize, pras partes se divertir. Pra mim tá massa assim, deixa a lua surgir. Lança perfume, ternura, loucura que consumir. É nós mesmo, vamo aí, postura que nós atua. Modo noturno impera, fumaça, narga é cultura. Hidropônico, meio de rua, fissura pra mais de uma. Progresso, nenhuma dúvida, eu ridículo. E hoje tem social. Marco, banda, constru. Cola comigo, tá bom. E liga de batom. E desce, sobe o mão. Tô pronto de novo. As partes entram e saem. Os pivete fica doido. E hoje tem social. Marco, banda, constru. Cola comigo, tá bom. E liga de batom. E desce, sobe o mão. Tô pronto de novo. As partes entram e saem. Os comédia fica doido. Me gastando a gata pra Civic esbarrado, os moleque tá de nave. Sobe fumaça do alecrim, nós adélios azulzinho. Cima liga, chamando pra dar um rolezinho. 8 e 20 legalizadas, maloqueira tá armadas. Muscos LP, pra nós dar uma badagada. Hasta la vista, baby, só ostentação. Spin de blade tá no pé, toda hora esparradão. A noite é eternidade, com as maloqueira bate. Os moleque é fiel, toda hora é style. É uma bomba pra ficar feliz. Sorrir para as paredes, desse jeito eu sempre quis. A massa é real, as partes pagam mal pau. É só de chavar, daqui tá que passa mal. O frevo é na alecrim, demorou. Vamos ali, ousados mó tocar, vem com nós. E tipo hoje assim, tem social. Barraco, banda, constru. Cola comigo, tá bom. E liga de batom. E desce, sobe o mão. Tô pronto de novo. As partes entram e saem. Os pivete fica doido. E hoje tem social. Barraco, banda, constru. Cola comigo, tá bom. E liga de batom. E desce, sobe o mão. Tô pronto de novo. As partes entram e saem. Os comédia fica doido. Enxola, hoje é frevo. Back blunt, isqueiro, faz fumacê, narguilê. Cabral de shows e aceso, produto white pros pan. Nevando até de manhã, na face tela o capuz dos meninos tipo clã. Em meu castelo, puta quer, Smirnoff, chapa light. E hoje o brilho do seu gloss, rocha, borra, maquiagem. Nem dá pala, quero ver, perversa face sorrir. Dá um pause nos problemas, amenize o esquivi. No clarão da lua, noves, na minha cena, verde pose. Aproveita que anima esses lucro do 12. Vagaba curte nós também e o século é 21. Se apegar nem consta, minha lomba é um puro. E hoje tem social. Barraco, banda, constru. Cola comigo, tá bom. E liga de batom. E desce, sobe o mão. Tô pronto de novo. As partes entram e saem. Os pivete fica doido. E hoje tem social. Barraco, banda, constru. Cola comigo, tá bom. E liga de batom. E desce, sobe o mão. Tô pronto de novo. As partes entram e saem. Os comédia fica doido.